quer ficar comigo no escurinho, né, bebê? Pois fique sabendo que eu sou importante, tá? JG Studio Produções, a produtora do sucesso. Tá me escondendo porque tá impossível entender. Não tô captando sua mensagem. Ei, tem algo errado em você. Me fala logo o que é. Não vou ficar pegando no seu pé. Por mais que você ache que eu sou criança, eu não sou não. Eu tô te observando já faz um tempão. Posta foto de comida, foto de bebida, mas cadê no feed o amor da sua vida? Eu só vou voltar quando você tiver coragem de postar foto comigo, de me assumir pra geral. Se não for assim, juro que eu não volto não. Tem que marcar o meu nome na sua publicação. Eu só vou voltar quando você tiver coragem de postar foto comigo, me assumi pra geral. Se não for assim, juro que eu não volto não. Tem que marcar o meu nome na sua publicação. Essa é a minha condição. William Oliver. Portal do La Rocha. Por mais que você sou criança, eu não sou não. Eu tô te observando já faz um tempão. Posta foto de comida, foto de bebida, mas cadê no feito o amor da sua vida? Eu só vou voltar quando você tiver coragem de postar foto comigo, de me assumir pra geral. Se não for assim, juro que eu não volto não. Tem que marcar o meu nome na sua publicação.